Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a Sra. Doutora Teresa Mendes Costa. Vamos conversar sobre o Sínodo Extraordinário dos Bispos, que encerra hoje em Roma. Uma Assembleia Sinodal sobre a Família, com temas muito importantes e que alguns meios de propaganda promoverem e concentrarem praticamente um ponto. Os divorciados recasados e o impedimento de receberem o sacramento da comunhão, uma vez que para comungar é necessária a confissão e esta exige sempre arrependimento e o arrependimento exige mudança de vida. Um tema polémico que mostrou também alguma divisão entre alguns elementos do próprio sínodo, talvez influenciados pelos próprios meios de propaganda. Falaremos também das missões. Hoje é o Dia Mundial das Missões. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. Como habitualmente, vou começar aqui pela Sra. Teresa Mendes Costa. E vamos começar então pelas missões. Doutora, Santa Teresa de Menino Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Lisieux, entrou num convento quando tinha apenas 15 anos, depois de obter uma autorização especial do Papa Leão XIII. Faleceu com 24 anos, foi proclamada pelo Santo Padre João Paulo II como doutora da Igreja e padroeira das missões. Consta-se que nestes 9 anos que viveu encerrada num convento das Carmelitas, conseguiu a conversão de mais pessoas do que todos os outros batizados. Quando falamos das missões, pensamos não em conventos, mas evangelização no exterior. Como é que se justificará que uma pessoa que esteve sempre enclausurada tenha de facto feito mais conversões do que todos nós? Muito bom dia. Eu acho que isso explica-se perfeitamente na medida em que a conversão das pessoas não é obra dos seres humanos, mas é obra de Deus. Simplesmente Ele quer-nos como instrumentos. E eu acredito que ela tivesse um forte empenho em salvar e converter o maior número possível. Portanto, ela deve ter tido uma oração intensíssima, e não só a oração, toda a sua vida foi de uma entrega total. E, portanto, obteve de Deus, Deus diz que pedi e recebereis. Ela deve ter pedido incessantemente, com a vida, com orações, e por isso Deus concedeu estas conversões. Portanto, a obra da conversão não é uma obra humana, é uma obra divina. Eu gosto muito de Santa Teresinha, acho que ela é um exemplo fantástico, e sobretudo, exatamente por essa humildade, por esse apagamento, e é uma das coisas que eu acho interessantes e a mim, entre aspas, quase me diverte, é rezar pelas pessoas que vou encontrando na rua e que eu acho que elas nem sabem que eu estou a rezar por elas. E provavelmente algumas das graças que elas receberão, assim espero, que Deus lhes conceda porque eu rezei por elas. E, no entanto, eu não fiz nada, não é? À vista. Francisco, é assim, o Evangelho diz-nos isso. Sem mim, nada podes fazer. E para fazer alguma coisa, tens que estar ligados a mim. E creio que Santa Teresa de Menino Jesus dizia que durante a sua vida nunca fez a sua vontade, mas fez a vontade de Deus. Se calhar por isso está a justificação. Mas vamos ouvir a sua opinião. Bom dia, Armando. Bom dia, doutora Teresa, caros ouvintes. Pois estamos no Dia Mundial das Missões e o Armando fez muitíssimo bem em nos recordar Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Tive a graça, recordo aqui, durante já esta conversa, tive a graça de este ano poder visitar pela primeira vez Lisieux, o convento onde Santa Teresinha, de resto, viveu até aos 24 anos da sua vida, e a casa de seus pais, a sepultura dela, o túmulo onde ela está, com o corpo inumado, em exposição, e a Basílica, a belíssima Basílica de Lisieux. E recordo com grande gratidão, não só Santa Teresinha, como também os pais de Santa Teresinha, o primeiro casal beatificado pelo Papa Bento XVI, e hoje que encerramos o sínodo da família, é também um exemplo luminoso. Mas voltemos a Santa Teresinha e às missões. Qual é o segredo para que o Papa João Paulo II tenha proclamado Santa Teresinha doutora da Igreja, uma mulher que partiu aos 24 anos, é preciso recordar, uma criança, para os dias de hoje, doutora da Igreja, uma das 5 doutoras da Igreja que existem, mulheres, e qual é o segredo para que, para além disso, ela tenha sido declarada padroeira universal das missões. Uma menina que então sabemos que dos 16 aos 24 permaneceu na clausura de um Carmelo. Eu penso que para entendermos isso, só com os óculos da fé, nós vemos, enxergamos todo o alcance. E permita-me que o Armando recorde, que eu me recorde aqui, qual é o tema desta jornada, da mensagem do Papa para este dia 19 de outubro, Dia Mundial das Missões. E o tema é esta: Missão, uma paixão por Jesus e por todos. É este o título da mensagem papal. Missão, uma paixão, paixão por Jesus e por todos. E se o Armando me permite, vou ler aqui duas frases da autobiografia da Santa Teresinha, em que então vamos entender claramente o porquê. Santa Teresinha, na sua autobiografia, diz assim: "O amor ofereceu-me a chave da minha vocação. Compreendi que se a Igreja se apresenta um corpo formado por membros diferentes, não lhe falta o mais necessário e o mais nobre de todos. Compreendi que a Igreja tem um coração ardente de amor. Compreendi que só o amor fazia atuar os membros da Igreja, e que se o amor viesse a extinguir-se, nem os apóstolos continuariam a anunciar o Evangelho, nem os mártires a derramar o seu sangue. Compreendi que o amor encerra em si todas as vocações, que o amor é tudo e que abrange todos os tempos e lugares, numa palavra, que o amor é eterno. Então, com a maior alegria da minha alma, exclamei: ó meu Jesus, meu amor, finalmente encontrei a minha vocação. A minha vocação é o amor. Este é o meu lugar na Igreja." Vemos logo. É padroeira das vezes por causa disto. Porque o coração de Teresinha era um coração que vibrava, que funcionava a esse combustível que é o amor. Missão, uma paixão por Jesus e por todos. Ela diz, o texto continua, e ela diz: "Eu gostava de ser tudo. Quando fiz o meu discernimento vocacional, eu percebi que gostava de ser tudo o que a Igreja tem. Mas depois percebi, né, que atrás do apóstolo, atrás do profeta, atrás do casal, atrás do missionário, atrás, tinha que haver uma seiva comum. E essa seiva comum é a vocação ao amor. A viver do amor de Deus e para o amor de Deus. A iluminar o mundo com o amor divino." E por isso ela diz, exclama, né, "Finalmente encontrei a minha vocação. A minha vocação é amar. É o amor." Por isso, tanto amor que ela estava ansiosa para poder ir para um convento, não é? Tanto, não é vulgar que alguém que tenha vocação faça o que ela fez, porque acabou por falar com o parco, levou uma nega, acabou por falar com o bispo, levou outra nega, e acabou por ir falar com o Papa. Isto, portanto, ela, sem, no fundo, o que ela pretendia era apenas a autorização para entrar num convento. Como ainda não tinha idade, ela precisava dessa autorização que lhe foi dada, como há pouco referi. Mas para isso, como ela não conseguia, ela avançava. De facto, extraordinária, não há dúvida nenhuma, a vida dela. O amor e pronto, e pelo que ela passou, que se calhar também poderemos dizer alguma coisa, quer dizer, a vida dela... O pai a ajudou sempre. Sim, sim, sim. O pai, pronto, e... Falava daqueles que foram beatificados, a família, mas acho que mostra bem o papel que eles também tiveram de intercessão e encorajamento da própria filha. Não é? E as provações, não é? Porque esta Santa Teresinha teve muitas provações. Eu creio que os 4 irmãos que faleceram, portanto não há dúvida nenhuma que a vida dela não foi fácil. Faleceram os quatro irmãos, depois faleceu a mãe, ela ficou praticamente depois com o pai, portanto, mas pronto, cheia de força, e por isso ela chegou onde chegou. Para além das missões, do dia das missões, que termina hoje, e que daqui a pouco vamos falar então do sínodo, aproveito também para lembrar que no próximo mês vamos ter um ano dedicado à vida consagrada. Não sei se o Francisco pretende dizer alguma coisa acerca deste assunto, ou a doutora Teresa, para depois passarmos então para o assunto do sínodo. Sim, em relação ainda à Santa Teresinha e a esta ocasião, quer dizer, é interessante falar que Santa Teresinha, hoje no programa de hoje, é o ponto de convergência de uma série de assuntos, não é? O sino da família, os pais de Santa Teresinha, a família de Santa Teresinha, a vida consagrada, que iniciaremos então este ano da vida consagrada. Eu só gostava de dizer aqui, poderá ser interessante aos nossos ouvintes, um pormenor de ordem histórica. Que é este, porque é que Santa Teresinha tem tanta devoção em Portugal? Nós vamos à Igreja de Oliveira, por exemplo, e temos no altar mora a imagem de Santa Teresinha que está lá a ladear o altar. E não só aqui, eu acho. E em todo o país há uma profunda devoção a Santa Teresinha, e é rara a imagem, é rara a Igreja que não tenha uma imagem de Santa Teresinha. Até eu encanto de que, se considerarmos, é uma realidade, quer dizer. Não sei se já nos perguntámos para perguntar porque é que isto acontece, porque é uma santa francesa, da Normandia, o que é que isto tem a ver com Portugal? Tem a ver com Portugal uma coisa muito interessante. Muito interessante. É que o milagre para a canonização da Santa Teresinha deu-se em Portugal. Ah, eu isso não sabia. Pois é, é um facto menos conhecido, porque é que existe tanta devoção a Santa Teresinha. É que o milagre deu-se em Portugal. A intercessão de Santa Teresinha, que permitiu a sua canonização, deu-se uma portuguesa, uma mulher portuguesa. Penso que de cura, uma cura milagrosa, uma mulher que padecia em Portugal. E foi esse milagre que abriu a porta à canonização. E por isso, daí, há um elo de divulgação muitíssimo grande da mensagem e de Santa Teresinha, cujo Papa Francisco é especialmente devoto. Atenção, Papa Francisco já por diversas vezes tem referido que é muitíssimo devoto de Santa Teresinha. Segue, aliás, nós entendemos o método pastoral do Papa Francisco, conseguimos entender claramente as raízes na espiritualidade de Santa Teresinha. Ela inaugurou, como doutora da Igreja, uma espiritualidade nova da Igreja. Por isso é que é doutora. Os doutores da Igreja são títulos que o Papa concede a santos que se ensinaram pela ortodoxia do seu ensinamento, pela profundidade do seu ensinamento e também pela novidade do seu ensinamento. E a novidade de Santa Teresinha é a chamada pequena via para a santidade, não é? Este caminho da infância espiritual é um caminho que, se nós olharmos para o magistério e para a pastoral do Papa Francisco, nós entendemos que segue muito de perto esta noção que vem dos escritos da espiritualidade da doutora da Igreja, a pequena Teresinha do Menino Jesus. Eu também tenho muita devoção com Santa Teresinha e recorro a ela, aliás, recorro a ela todos os dias. O que vou dizer, repeti-o, creio que há uma semana, mas olha, enfim, que os nossos ouvintes me perdoem. Há muitos anos eu entrei na Igreja de Santa Cruz, em Coimbra, e encontrei uma pagela dela. Estava uma pagela dela, estava outra pagela que já não posso precisar. E ao ler a pagela, fiquei impressionado, porque a pagela dizia que ela fazia tudo o que lhe pediam. Se não fosse de imediato, que as pessoas não desistissem, porque ela faria. E aquilo, de facto, portanto, mexeu comigo. E a partir daí, portanto, a devoção veio daí. Depois eu comecei a pedir pagelas para distribuir, e acabei até por ir a uma tipografia. Uma vez mandei fazer umas 1000. É verdade. Portanto, tenho muita devoção com ela e costumo dizer, a brincar, mas com o devido respeito, que ela me faz tudo o que lhe peço. De modo que tenho, assim, muita devoção. E também, pronto, procuro hoje também continuar a distribuir pagelas dela, porque realmente ela própria disse que havia de passar a eternidade a fazer bem às pessoas, e por isso é uma pena que muitos não recorram a ela, porquanto é quase a certeza de que, se for para bem, ela vai interceder para que se consigam todas essas coisas de que nós precisamos. Talvez a solidão se torne um mito para aqueles que se entregam à saudade, pois se uma tem um pouco de infinito, a outra tem um quê de eternidade. Pois se uma tem um pouco de infinito, a outra tem um quê de eternidade. A solidão não sabe de quem gosta, por isso é que elas andam juntas, porque uma é pergunta sem resposta e a outra é resposta sem pergunta. Porque uma é pergunta sem resposta e a outra é resposta sem pergunta. Apaixona só por quem descobre em cada verso que vai lendo que a solidão não gosta de ninguém. Descobre em cada verso que vai lendo que a solidão não gosta de ninguém. Não sei porque é que vai baixando a voz, nem sei porque é que esconde o que revela, mas sei que se ela diz gostar de nós, já não aceita que gostemos dela. Mas sei que se ela diz gostar de nós, estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da Rádio Bonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa sobre o Sínodo Extraordinário dos Bispos que encerra hoje em Roma. Vamos começar a falar agora sobre o Sínodo. Até aqui estivemos a falar das missões, uma vez que hoje é o Dia Mundial das Missões. Sobre o Sínodo, portanto, uma Assembleia Sinodal sobre a Família, com temas muito importantes e que alguns meios de propaganda promoveram e concentraram praticamente num ponto: os divorciados recasados e o impedimento de receber o sacramento da comunhão, uma vez que para comungar é necessária a confissão e esta exige sempre arrependimento. E o arrependimento, neste caso, exige mudança de vida. Vamos então começar com o Sínodo. E a primeira questão é a seguinte: a primeira parte deste Sínodo dos Bispos, este sobre a família, termina hoje, creio eu, que se destina a recolher testemunhos e propostas dos bispos e dos cardeais, e as decisões ficam para mais tarde. São, creio eu, depois uma decisão do Papa. É assim ou não? É assim, Armando, claro. Portanto, o Sínodo, já aqui temos referido, desenvolve-se este Sínodo sobre a Família em duas partes. Uma, esta Assembleia Extraordinária do Sínodo. Extraordinária, já aqui penso que falámos uma vez porque leva este nome. Leva este nome por duas razões. Primeiro, Porque, primeiro porque o Papa o quis. O Santo Padre é quem convoca e preside ao sínodo. É interessante que o presidente de qualquer sínodo é o Papa. Sínodo, que vem do grego, sinodos, que significa caminhar em conjunto. Odós é caminho, suin é conjuntamente, caminhar em conjunto. Então os bispos, junto com o Santo Padre, querem caminhar com ele e oferecer ao Santo Padre toda essa reflexão. Digo que o Papa tem pedido, até mesmo aos bispos, na aula sinodal, tem pedido que tenham abertura e liberdade. Até saiu um destes dias, logo no início do sínodo, saiu com esta brincadeira que foi para a comunicação social, é uma brincadeira típica do Santo Padre. Disse aos bispos, caros bispos, vocês falem o que pensam. Prefiro que vocês falem o que pensem do que estar aqui com problemas a pensar o que é que vão pensar de mim, o que é que vão dizer de mim. Não deem graxa ao Papa. Não deem graxa. Falem o que entendam. E não tenham medo, porque o Müller não vos vai dar na cabeça. Quem é o Müller? É o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Depois aqueles claro e com humildade. Sim, claro. É falar claro e com humildade, mas é assim, deve ser. Não. O sínodo não são provavelmente os Estados Gerais de uma qualquer república, não. O sínodo é um caminho em que os bispos de todo o mundo e os representantes sinodais, sejam casais, porque neste sínodo há também 12 casais, representantes fraternos de outras igrejas e até confissões religiosas, até um muçulmano está, em que, juntamente. Porquê? Porque este sínodo extraordinário, extraordinário então porque o Papa o convocou para tratar de um problema grave, portanto, o sínodo extraordinário reúne para tratar de um problema grave, e tem uma forma mais ágil de trabalhar. É mais, tem menos bispos representantes. Portanto, depois para o ano, em 2015, vai haver o sínodo ordinário que continuará este. Né? Este tem o título Os Desafios Pastorais da Família no Contexto da Nova Evangelização. Ou seja, este, diríamos, é um sínodo de raio-x, uhum, em que o que se procura é trazer quais são os autênticos problemas, quais são as situações complexas que exigem da parte da Igreja um posicionamento diferente, problemas que antes nunca eram colocados e que agora estão a ser colocados pela cultura e pela sociedade contemporânea. E depois o sínodo do ano que vem, cujo título agora me passa, mas é qualquer coisa assim do género, transmitir a alegria de ser família hoje. 2015, então, é o sínodo das resoluções. À luz dos problemas, dos desafios novos que fomos auscultando, qual vai ser a resolução que se vai tirar. Daí, naturalmente, se fará um relatório. Esse relatório, com as propostas, proposições, é apresentado ao Santo Padre, que depois terá o tempo que entender para fazer publicar a chamada exortação apostólica pós-sinodal, em que então faz o magistério. Confirma como magistério de ensinamento oficial da Igreja e respectiva normativa legal da Igreja as propostas que o Santo Padre assim entende. Ora, isto, esta primeira parte deste sino, nós não tínhamos um sino extraordinário há 30 anos na Igreja, é então uma espécie de radiografia da atual situação da família. Para o ano, o desenvolvimento das soluções e depois o caminho segue-se com a exortação do Papa que delibera sobre essas mesmas resoluções. Francisco falou que vamos ter casais, penso que não é normal, e aliás até disse que estava um muçulmano e uma católica, também não é normal, e se calhar é um bom testemunho para o mundo. O outro aspecto que também lhe queria dizer é que, pronto, disse que há 30 anos que não havia um sínodo extraordinário. Aliás, creio que esta é a terceira Assembleia Sinodal. Isto significa que também sínodos extraordinários não são muito frequentes, não é? Não, por causa da tal questão que eu lhe falei, tem que haver matéria grave, no sentido urgente. Quando eu gravo, quer dizer, coisas urgentes que sejam tratadas, e depois este é um processo que acaba por simplificar a ordem sinodal, não é? porque não é necessária a convocação de tantos bispos, torna o processo um pouco mais ágil. Concretamente, vocês vejam que Portugal só está o presidente da Conferência Episcopal, o patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que já falou, de resto, depois, aliás, à altura que o programa vai para o ar, estamos a terminar o sínodo, e ele também já teve a sua intervenção. Doutor, não sei se quer complementar alguma coisa em relação ao que o Francisco disse, ou também posso já lançar mais uma questão. Há uma crise muito grande na família. Aliás, pelo que o Francisco acabou de referir, as assembleias extraordinárias têm a ver quando há assim alguma coisa ou grave ou urgente, creio que foi o termo que ele utilizou. Eu creio que todos nós estamos conscientes disso, até pelo grande número de casais que separam, mas quer dizer, o problema não está também só no grande número de casais. A família sofre de imensos problemas. Porquê é que haverá esta crise tão grande na família? Uma das citações que vi acerca do concílio foi uma intervenção do cardeal das Honduras, que eu concordo 100%, até porque já tenho falado muita vez em relação ao CPM e perguntaste qual é o guião do CPM e se o CPM realmente prepara as pessoas. E esse cardeal dizia que para todos os jovens têm uma educação, exceto para o casamento. E para ele, essa preparação deveria começar logo depois do crisma. E por outro lado, há uma citação também do Papa que diz que o egoísmo nos torna intolerantes. Eu acho que isso são duas características muito atuais. Para já, nós vivemos num mundo em que as pessoas são subjetivas, não se deixam guiar por critérios objetivos. Por outro lado, são de uma ignorância bastante e pensam que doutrina e linguagem doutrinal é a mesma coisa. A doutrina é uma coisa, a linguagem tem que ser adaptada à cultura de cada povo e de cada época. Por outro lado, há uma ignorância muito grande em relação realmente ao casamento, ao amor, e distingue-se, as pessoas vivem no meio, e nós, infelizmente, com a televisão tem feito uma larga campanha sobre isso, as pessoas valorizam muito o erotismo e não valorizam o amor verdadeiro. E para eles amor fica na onda apenas de uma sexualidade genital e não de uma entrega, e acho que isso marca muito depois os casamentos. O problema da fé, eu creio, não sei, Francisco, não será o motor de tudo isto? Quer dizer, a doutora fala no egoísmo, fala também depois, falou no CPM e vamos com certeza também falar disto, mas quer dizer, eu penso que o grande problema da família ou os maiores problemas da família estão neste problema da fé. Será ou não? Olha, são todos. Isso é um... problemas da família, situações difíceis da família, é uma feijoada. É uma feijoada que tem todos os tipos de um cozido à portuguesa, melhor dizendo, tem todos os tipos de carne e legumes e tudo mais. Porquê? Porque vocês reparem numa coisa. Há, de facto, um gravíssimo problema de fé. Precisamos ser muito claros, não é? Eu próprio... Vocês não fazem casamentos, mas eu faço casamentos. Quer dizer, eu celebro, sou ministro da Igreja para assistir ao matrimónio de muita gente. E eu confesso-vos que diversas vezes tenho feito esse ministério e por diversas vezes me interrogo sobre a seriedade, a credibilidade das disposições internas das pessoas que estão ali na minha frente. E quando falo das disposições internas, não falo somente do ponto de vista humano e daquilo que significa se querem ou não se querem casar, mas falo sobretudo do ponto de vista espiritual. Quando alguém me vai pedir para se casar e a gente vai marcar, preparar a reunião para preparar a celebração, e no decorrer da reunião diz: quanto tempo é que isso demora? E depois vamos a ver pelas opções tomadas, é tudo o mais light possível, para demorar o menos tempo possível, porque a sopa arrefece. Quer dizer, vamos ser muito claros, que aqui isto é denotador de uma atitude espiritual. Portanto, porque de verdade há uma profunda crise de fé, é normal que se crie uma erosão naquilo que é a doutrina da Igreja, o Evangelho da família. Claro. Mas não basta dizer só isto. Porque, do ponto de vista psicológico, nós, individual, portanto, nós assistimos, a doutora Teresa aqui citou, a um conjunto de problemas muito complexos hoje. O individualismo, o subjetivismo, cada um faz a sua lei, leva a que haja hoje tantas realidades. Família é o que cada um quiser que seja família. Daí que, para muitos, hoje não há família, mas há famílias. E famílias significa que há aquilo que cada um entende como família. Certo? Portanto, temos aqui um problema de ordem estritamente pessoal. Já ultrapassou o campo espiritual, religioso, passou a estar no campo da psicologia própria da pessoa. E agora, se nós alargarmos o elo, o alcance, para o fenómeno social, né? Então vamos entender que a coisa ainda se complica muito mais. Porque, do ponto de vista social, nós vivemos numa sociedade pluralista, multicultural, uma sociedade globalizada, uma sociedade em que está em permanente mudança e em que um conjunto de critérios e conceitos que para nós são óbvios e claros, para a sociedade hoje não são assim. E nós temos que ver que hoje, desde falarmos, porque aqui já temos falado tantas e tantas vezes, de que os novos catecismos, né, da cultura contemporânea, não é só telenovela para a senhora que a vê ao fim do dia, e que também é um grande catecismo. São as redes sociais. As redes sociais. A internet. O grande cinema. E depois, vamos para o campo político. Em Portugal, né? Desde dia 1 de outubro, que se eu abandonar o meu cãozinho de estimação, eu posso ter uma multa de 3 mil euros para pagar. Mas se eu matar o filho que trago na barriga, ainda me pagam a mim 3 meses de subsídio de maternidade. Isto, do ponto de vista político, havia de nos fazer parar e pensar: o que é isto? Que sociedade é esta? É uma inversão. Alguém dizia, penso que era a Helena Ramos, no Observador deste mês, que dizia: esta sociedade está maluca. Esta sociedade está maluca. Está tudo doido. Está de pernas para o ar. Está de pernas para o ar. Tanto, do ponto de vista político, social, individual, religioso, os desafios são imensos. Por exemplo, e depois isto traz-nos à Igreja complicações muito complexas. Um dos casais que lá estava, um casal australiano, que estava no sino dos bispos, fez esta pergunta aos bispos sinodais: estou aqui para dar um testemunho daquilo que foi a nossa reflexão, pertence a uma equipa de casais, e estamos aqui para dar o testemunho daquilo que tem sido a reflexão da nossa equipa de casais. E elencou alguns problemas. Minha filha não se quer casar, vive junta. O que é que eu faço? Eu eduquei o melhor que pude e que sou, mas é cultural. Um casal da nossa equipa veio dizer que no ano passado estava a preparar a ceia de Natal e que o filho disse: meus pais, eu vou trazer o meu namorado para a ceia de Natal. E os pais ficaram sem saber como é que haviam de reagir. Pois, com certeza, porque disseram: é o meu filho. Mas isso são problemas. E nós calamos-nos simplesmente ou falamos? Mas como conjugar aqui verdade e misericórdia? A verdade das coisas, da doutrina, pode ser dura de ouvir, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Jesus, que se compadece, que vem ao encontro de cada um de nós, que acolhe a nossa miséria para a poder transformar e converter, bem entendido. Estamos aqui com problemas que há uns anos atrás eram totalmente impensáveis. E se os senhores desta mesa tiverem a solução para eles, ou os nossos ouvintes tiverem a solução para eles, eu peço que telefonem já para o Vaticano. Ainda vão a tempo. Ainda vão a tempo. É complicado. Complicado. E depois cada um mostra a direita. Isso tudo há uma ignorância muito grande. Esse casal que agora citou, de que deu a melhor educação possível à filha. Mas Eu conheço muitos casais que acham que educam maravilhosamente os filhos, mas doutrinalmente falando, é uma miséria. Há bocado o Sr. Melo falou, por causa das confissões, se perguntar assim textualmente às pessoas, daquelas que se abrem comigo, as pessoas não vão se confessar, mas não têm propósito de emenda, nem não acham que a confissão exige a tentativa de uma mudança de vida. Olha, doutora Teresa, eu confesso... Eu acho que isso é importante. Isso é totalmente de acordo, mas eu vou lhe dizer com franqueza. Porque é que eu acho que esses são problemas de telhado. Sim, mas... Olha, depois se, não sei se concorda comigo. Esses problemas são problemas de telhado. Não, porque não. O problema é que no alicerce a coisa já começa mal. No alicerce a coisa já começa mal. Antes de ser um problema de ordem doutrinal, se a pessoa sabe ou não sabe a doutrina da igreja, o evangelho, a mensagem... Mas, sabe, e mas quem é que hoje se vai confessar, doutora Teresa? 0,1% da população. Mas mesmo as pessoas que vão... 0,1%. Portanto, eu confesso-lhe, eu acho mas que nós estamos aqui no esse. Ponto... As pessoas que vão também não têm propósito de emenda. Está bem, sem dúvida. Bem, a gente também não pode estar aqui a avaliar o coração não, das pessoas. É, mas há dados que são realistas e. Sim, eu compreendo. E aceito o que está a dizer. Compreendo e aceito o que está a dizer. Aquilo que eu estou a tentar mas ver é que é que o problema não é só o telhado, o problema vem da alicerce. Nós hoje temos programas educativos, não é? Esta história da cultura do género. A Helena Ramos é uma autora que eu aconselho vivamente, escreve num excelente jornal, passa a redundância online, quem conhece o Observador, dizia que, quer dizer, o meio mais extremado da esquerda, mais revolucionário, mudou de bandeira, já não faz a luta de classes, já não promove a luta de classes, mas promove a luta de sexos. E, portanto, esta teoria do género, que os nossos miúdos aprendem desde pequenos, isto é o alicerce. Esta teoria do género. Já aqui falei aqui há uns tempos do programa que vi, a propósito da telenovela, em que, objetivamente, o próprio ator diz... que a sua personagem de homossexual que adota uma criança e que é perseguido, pese embora trate belíssimamente a criança, tem por único objetivo, o próprio disse, fazer despertar as consciências de Portugal para a injustiça que é os homossexuais não poderem, os casais não poderem adotar crianças. Portanto, estamos aqui com uma questão muito clara, que é esta. Há uma catequese, há uma formação que é dada, porque o problema não é a ausência de valor. Eu ouço esta expressão, desculpem lá, e eu fico logo com um ataque de urticária. Quando eu ouço alguém dizer, e sobretudo em contexto, hoje há uma grande falta de valores. Não há uma grande falta de valores. Há uma mudança de valores. Isso eu concordo 100%. Retiram-se uns e põem-se outros. 100%. Isso concordo 100%. E esse é que é o problema. E a Igreja, se fica nesta posição, ou há uma ausência de valores, temos que ir a nossa função de ensinar. Mas o problema é que não basta só ensinar. A Igreja hoje tem que ser militante. Mas esses casais que educaram os filhos, como é que foram militantes? Duvido. Percebe? Também há uma noção errada do que é educar. Sem dúvida. Ah, pois é. Sem dúvida. Eu às vezes... Eu educo os meus filhos todos por igual e cada um é seu. O mal é esse, é ter educado tudo por igual. Tal e qual, exatamente. Esta militância de ir para a luta, de fazer... No início do mês tivemos a caminhada da vida. Se calhar até vai ser polémico aquilo que eu vou dizer, mas enfim, fica dito. Teve lá um bispo. Pela primeira vez em 8 anos de caminhada da vida. É uma esperança. Por amor de Deus. Ninguém fala sobre nada. Viram os meios de comunicação eclesial falar alguma coisa? Nada. Quer dizer, dentro da Igreja, eu acho que isto devia fazer uma reflexão. A gente vê tudo a caminhar para um abismo. E a nossa impassividade é extraordinária. Há temas que nós já temos, parece que, vergonha de falar deles. Esta cultura divorcista, a cultura do aborto, a cultura do género, a cultura, estes lobbies homossexuais, tudo isto, quer dizer, a gente já tem vergonha de falar sobre isto. E até acha que somos antiquados se o falarmos, então vamos nos calando. E estes são os alicerces onde as novas gerações estão a formar, e em que urge da nossa parte uma resposta muito clara, com misericórdia, a gente entende, ou seja, a gente tem que separar o pecado do pecador, O pecado do pecador. A pessoa pode falhar, mas é profundamente amada por Deus na mesma. E a Igreja, como sacramento universal de salvação, não pode fechar as portas ao pecador. Tem que procurar e resgatar. Com uma linguagem nova, sim. Fiel ao Evangelho, sempre. Mas com criatividade e ousadia para saber acolher. E as pessoas não percebem isso e acham que essa linguagem é exatamente modificar o que o Evangelho diz. Exatamente. Dá-me mais jeito. Dá-me mais jeito. Não fora Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente fazia a nossa religião à nossa maneira. Sei quando chegas nesse teu jeito de ser. Sei as palavras que não me vais dizer. Sei, eu sei o teu tempo certo. E também sei, sinto-me bem se estás por perto. A forma, sei o gesto e até sei porque pedi. O mais simples manifesto eu sei de ti. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Falamos sobre o Sínodo Extraordinário dos Bispos que encerra hoje em Roma. Já falámos das missões, dado que hoje é também o Dia Mundial das Missões. Entramos na parte final do nosso programa. O tempo já é mais curto em relação às outras partes. Vamos continuar a falar mais um bocadinho acerca do símbolo, enquanto o tempo nos permitir. O Francisco há pouco dizia que os desafios da família são imensos e tinha dito antes que a família é o que cada um entende. Claro que tudo isto é muito perigoso e quando eu constato que também no sínodo dos bispos há quem acabe por ir um pouco nesta linha, dá preocupação. Porque se nós tirarmos ao matrimónio a indissolubilidade, não é? O que é que isto vai dar? Vai dar a destruição do próprio matrimónio, vai dar a destruição dos casais e se calhar entramos na poligamia, não sei. Eu espero que não chegue a tanto. Embora, na prática, eu já acho que há muitos polígamos. O que é? Não se intitulam como tal e são capazes até de fazer uma explanação contra isso. Mas na realidade, existe, não é? Eu acho que essa história da. Eu volto sempre a um ponto que eu acho que é muito importante. É a noção do que é o amor. As pessoas não sabem o que é o amor e reduzir o amor apenas a um estado físico e a uma realização da ordem genital e do erótica, mais nada. E acho que é muito importante. Por outro lado, as pessoas hoje em dia regem-se em tudo pela lei da facilidade. Fazem aquilo que é mais fácil e o que der menos trabalho. E, portanto, eu não sou casada, mas acho que o Sr. Melo é, portanto, com certeza que ao longo da sua vida teve momentos em que não concordou com a sua mulher, até porque devem ser chateados um com o outro, mas isso não quer dizer que não haja amor. São apenas dois seres humanos que têm opiniões diferentes muitas vezes. E as pessoas acham que há mais leve dificuldade, acabou tudo. Ora, se elas tivessem uma noção exata do que é o amor, isso não acontecia. Falámos há um bocado de Santa Teresinha. Santa Teresinha, que quis ser o amor dentro da igreja, com certeza que teve também dificuldades com as pessoas. Eu, pelo menos, acho que devia ser horrível estar, aqueles anos todos que ela viveu, dos 16 aos 24, a lidar só com mulheres, para algumas chatas como a potassa, não é? Portanto, mas tinha uma noção do que era realmente o amor. E o que é a partilha, que é outra coisa que não existe hoje em dia, é a partilha. As pessoas gostam muito do seu campozinho. E eu acho que isso vai afetar. E depois volto sempre ao mesmo. Acho que há uma grande ignorância da parte dos católicos, inclusive quando se fala, que é um dos temas mais polémicos, penso eu, da comunhão para os recasados, como é que uma pessoa pode comungar se não está em comunhão? Né? E as pessoas não percebem isto. Doutora, tenho que responder a essa questão. Não é esta que agora estava a colocar, mas a anterior. De facto, às vezes eu ouço assim dizer a casais: nós estamos casados há 20 anos, há 30 anos, e nunca nos zangamos. E eu acho isto muito estranho, porque nós somos dois seres muito diferentes. O homem e a mulher são dois seres muito complementos, tudo bem, mas quer dizer, não pensamos da mesma forma. E ai daqueles que pensarem da mesma forma. Aí só se é paz podre. Aí, se calhar, já está tudo morto. Agora, claro, de homem para mulher, quer dizer, temos que estar muitas vezes, não estamos muitas vezes em consenso, porque não podemos estar. Cada um vê as coisas à sua maneira. Eu costumo dizer a brincar que a minha mulher, nem olhar para o carro, sabe qual é a marca. E eu, pelo trabalhar, sei qual é a marca. Portanto, isto é para dizer, portanto, que, mas também se eu for a uma casa, se calhar as senhoras sabem quanto lá há de tudo. E eu venho de lá, se me perguntarem qual era a cor da parede, eu não, nem sequer sei qual era a cor da parede. Portanto, isto é para dizer, e apenas assim, de uma forma muito simples, quer dizer, somos dois seres muito diferentes, que nos complementamos. Mas, quer dizer, não temos que estar de acordo, não temos que estar, pois... Porque não estamos muitas vezes, de acordo, não temos que estar. Porque os pontos de vista são divergentes entre o homem e uma mulher, e quando aparecem alguns, como dizia há pouco ali o Francisco, a querer que os dois pensem da mesma forma, que sejam iguais, não, isso é um disparate, mas nós vivemos num mundo de disparates e de disparatados. Portanto, enfim, tudo isto nos vem. Sim, Não um casamento. Queria então colocar mais uma... Portanto, mas os meios de propaganda, como há pouco eu referi, também querem demonstrar que não é possível viver hoje um amor matrimonial para toda a vida. E por isso há que facilitar as coisas, como dizia, creio que era Paulo VI, aguar, temos que aguar. Ele não falava em aguar os sacramentos, mas falava em aguar outras coisas. Eu não sei, eu olhando às vezes um pouco para o que está a pensar neste sínodo, ó Soutora, será que não há uma preocupação daqueles que não são casados em aguar os sacramentos, o sacramento do matrimónio? Não sei, não sei responder a isso. Agora, o que eu sei é que eu acho que, mesmo da parte eclesiástica, há muitas divergências, e sei de casais em que, inclusive, os seus confessores acham que na terra onde vivem que não comungam e que fora da terra comungam. E para mim isso é um escândalo. É um escândalo. E é nisso que eu espero que o Espírito Santo ilumine os cardeais e os bispos que estão neste concílio, neste sínodo, para que realmente eles próprios reflitam na seriedade com que encaram a sua missão. Porque eles têm muita responsabilidade sobre esse aspecto. E depois há uma ideia, ainda há pouco tempo, a semana passada, houve um casal que fez 61 anos de casado. Há um mês conheço um outro casal que fez 63 anos de casado. E é engraçado que a reação das pessoas não é dar-lhes parabéns e é dizer, caramba, como é que vocês aguentaram 61 anos com o mesmo homem e com a mesma mulher? Quer dizer, isto mostra a mentalidade, não é? É o que eu chamo aguar. Francisco, o nosso tempo está no fim. Eu creio que lhe vou colocar a última questão. Há preocupação, penso que neste sínodo, pelo menos eu apercebi-me disso, se calhar até de alguns leigos que fazem parte deste sínodo, que depois no fim as conclusões não sejam muito claras, que haja por aqui ambiguidade. O que é que o Francisco lhe parece? O que é que lhe parece? Bem, eu acho que o sínodo é precisamente para tirar desambiguidades que existem, porque neste momento o que está em causa é nestas matérias, familiares consórcio de João Paulo II têm uma perspectiva. O que vamos agora ver com o sínodo é a doutrina da Igreja sobre o matrimónio não vai mudar. Os bispos, foi logo o primeiro discurso do cardeal Peter Erdo, que é o relator do sínodo, disse, nós não estamos aqui para falar de mudanças doutrinais. Estamos aqui para falar de mudanças pastorais. Precisamente, a familiares consórcio de João Paulo II tinha algumas perspectivas pastorais no que diz respeito à comunhão dos recasados, etc. Era o único documento da Igreja que falava sobre isto. O único. E agora, espera-se que o sínodo e a reflexão possa ajudar a esclarecer estas ambiguidades doutrinais, estas dificuldades ou a ausência de legislação. Neste momento não existe para alguns destes problemas. A questão é esta. Vemos e assistimos com algum espanto da nossa parte que a reflexão conciliar foi de tal forma aberta e franca como nós não estávamos habituados a assistir. Cada um disse claramente o que pensava e publicamente, a meu ver até com algum exagero, se foram comprometendo, dando quase uma ideia de que a Igreja estaria aqui numa ponte de... Não, foi um diálogo aberto e sincero. A decisão cabe ao Santo Padre. O cardeal Velázio de Paulis, cardeal emérito do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos, que dias antes do concílio publica, é coautor de um livro famoso que surge em resposta à chamada proposição do cardeal Walter Kasper para a resolução destes problemas, portanto, com uma objetiva completamente oposta, e vemos ali duas perspectivas inconciliáveis, o cardeal Velázio de Paulis disse no decorrer do sínodo o seguinte: bem, a minha posição é de todos conhecida, até publiquei um livro em que dizia aquilo que pensava. Porém, quando o Papa fala, nós devemos obedecer-lhe com alegria e prontidão. E, portanto, a questão é esta. Pode ser que o sínodo traga resoluções que agradem muitíssimo a uns e que desagradem a perspectiva pessoal de outros tantos. Com certeza. Porque são opções... Com certeza que isso vai acontecer. Enfim, o Papa fala, ele é assistido pelo Espírito Santo e, portanto, estou convencido que o Papa Francisco nos vai a todos ajudar. Nós, na Igreja, temos uma missão mais firme de anúncio, vai nos ajudar a acolher e a propagar o Evangelho da Família com outra qualidade, com outra alegria, com outra profundidade. Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.